Uma decisão obtida pelo Ministério Público de Minas Gerais abre caminho para a recuperação da Lagoa da Banana, em Pouso Alegre, no sul de Minas. O promotor de justiça Ricardo Tadeu Linardi fala sobre os motivos que levaram a promotoria de justiça a propor a ação. Ao longo dos anos, nós identificamos que a Copasa e o município, por ação e omissão de um e de outro, vem dispensando esgotos sanitários na Lagoa da Banana. E, em última análise, essa lagoa também é tributária do rio Sapucaí, e esses esgotos estão também indo para o rio Sapucaí. Então, em razão dessa poluição, houve necessidade do Ministério Público em tomar as providências, através de uma ação civil pública, para levar a Copasa e o município à recuperação dessa lagoa. Agora, obtivemos uma decisão judicial, em primeira instância, ainda pendente de recurso, mas a partir dessa decisão judicial se alvitra a possibilidade concreta de levarmos o município e a Copasa a essa recuperação do meio ambiente. Os danos são de diversas ordens, né? Todos apurados em perícia, as águas estão poluídas, a vegetação da lagoa está toda comprometida, né? Fauna e flora, então é de se dizer que a lagoa hoje ela estaria a rigor morta. Ela precisa de total recuperação das águas, da flora e da fauna. Ricardo elenca as medidas necessárias para recuperar a lagoa. Há de se fazer cessar toda a contribuição de carga poluente que a lagoa está recebendo. Então, nesse ponto, o município e a Copasa serão de fazer todo um saneamento das estruturas de captação de águas pluviais e de esgoto que estão levando esse efluente para a lagoa. Com a cessação da contribuição da carga poluidora, há que se remover todo eventual lodo existente no fundo da lagoa, macrófitas, e a partir daí o monitoramento das águas. E com o passar do tempo, essa recuperação ela é possível sim com esses passos. Cessação da atividade poluidora, limpeza da lagoa e o monitoramento das águas e com o tempo isso tudo acarreta a recuperação. O promotor de justiça lembra que a lagoa faz parte de uma bacia hidrográfica que é prejudicada com a poluição. A lagoa ela é absolutamente imprópria para consumo, as águas são impróprias para consumo ou para banho, né? Se alguém se banhar naquelas águas, vai eventualmente apresentar problemas de saúde, e contaminações, problemas de pele. Em última análise, essa água também ela é direcionada ao rio Sapucaí, que é também tributário do Rio Grande. Então há toda uma bacia hidrográfica aí recebendo uma carga poluidora indevida. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.